É, ele tem sonhado aí. Eu acho que aqueles que fazem parte hoje do grupo do Atlético e essas equipes que estão aí posicionadas, no meu modo de ver, até o quinto, sexto lugar, fazem parte desse sonho também. É óbvio que seria muito importante para o Atlético Mineiro, para a carreira daqueles que fazem parte do elenco do Atlético hoje, se eu digo desde a administração, comissão técnica, jogadores, a conquista desse título, né? Afinal de contas, já fazem alguns anos, eu me lembro muito bem a última vez que o Atlético se sagrou campeão brasileiro. Tive a oportunidade até, no momento de comemorar junto, na época, minha mãe me trouxe para o centro. Atleticano, senhor? A família toda atleticana. Depois é óbvio que a gente vai fazendo parte, vai vendo o futebol de uma forma diferente, claro. Mas hoje também a gente se sente integrado com o clube totalmente, principalmente por estar abrindo as portas, né? Unir o útil ao agradável, né? As pessoas que fazem parte de uma forma muito direta da nossa família. Então, muito envolvido emocionalmente pela maneira que o clube está sendo administrado, fora e dentro de campo, né? Então, isso nos faz, com certeza, ter um carinho muito grande pelo Atlético.